caqueado, no caqueado. Vai no caqueado, no caqueado, no caqueado. Da dona DJ Moca, vai no caqueado. Vai chegando, vai tremendo, fazendo caqueado com esse DJ. Vai chegando, vai tremendo, vai fazendo caqueado com esse DJ. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, dali, dali, DJ Moca. Ele chegou pra fazer a sua festa. Ele chegou pra fazer a sua festa. Esse DJ é demais, é de baião. DJ Moca, solta o batidão. A festa tá lotada, vamos beber. Esse é o DJ que manda ver. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, dali, dali, DJ Moca. Aonde ele toca é lotação. É o DJ Moca de Baião. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, marido Bessi. É Tecno Rave na veia. DJ Tony. Caqueado, vai no caqueado, no caqueado, vai no caqueado, no caqueado, no caqueado. Da dona DJ Moca, vai no caqueado. Vai chegando, vai tremendo, fazendo caqueado com esse DJ. Vai chegando, vai tremendo, vai fazendo caqueado com esse DJ. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, dali, dali, DJ Moca. Ele chegou pra fazer a sua festa. Ele chegou pra fazer a sua festa. Esse DJ é demais, é de baião. DJ Moca, solta o batidão. A festa tá lotada, vamos beber. Esse é o DJ que manda ver. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, dali, dali, DJ Moca. Aonde ele toca é lotação. É o DJ Moca de Baião. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, dali, dali, DJ Moca. Dali, marido Bessi. É Tecno Rave na veia. DJ Tony.